Eu gosto de servi-lo. Querida Julie, um dos grandes equívocos dos nossos tempos é a ideia de que servir alguém é degradante. Que erro catastrófico! Prestar serviço a outros não anula a absoluta igualdade metafísica que há entre os seres humanos. Homens e mulheres apenas tocam instrumentos diferentes na grande sinfonia da vida. Todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, têm a mesma natureza humana e a mesma dignidade. Todas são feitas à imagem e à semelhança de Deus. Todas têm uma mente livre-arbítrio e um coração capaz de amar. Todas têm uma alma imortal e estão destinadas a estar para sempre com Deus na eternidade. Infelizmente, a dignidade é equivalente das pessoas. Costuma ser interpretada de modo equivocado como igualdade, isto é, pensa-se que todas as pessoas são iguais em tudo, mas é óbvio que dignidades equivalentes não se reduzem à igualdade de talentos ou de capacidades físicas. Imagine mulheres competindo com homens em um ringue de boxe. Os homens correm mais rápido, nadam mais rápido e são fisicamente mais fortes. Foi por isso que Chesterton afirmou que a igualdade é o modo mais certeiro de se chegar à desigualdade. Dizer que os seres humanos têm a mesma dignidade também não significa que uma pessoa se desonre ao servir outra. Pelo contrário, como disse Platão, um homem deve se orgulhar mais de prestar bons serviços do que de dar boas ordens. O cristianismo vai ainda mais longe ao afirmar que a essência da grandeza está no serviço ao próximo. Aquele que quiser ser grande deve estar a serviço de todos. É uma das verdades cristãs o fato de que Cristo, Rei, veio para servir e não para ser servido. Meditar sobre essa verdade ajudará você a lutar contra a tentação de considerar o serviço doméstico degradante e ver Michael como um capataz que se beneficia da sua subserviência. Lembre-se também de que Michael serve você ao trabalhar fora de casa e ajudar com as tarefas do lar. Esses pensamentos talvez ajudem vocês a ver o trabalho, tanto dentro quanto fora de casa, como uma ocupação nobre e não como uma espiral interminável de tarefas pequenas e sem sentido. Ser forçado a servir seria degradante, embora aquele que força outros a servi-lo se degrade muito mais do que aos seus serviçais. Porém, escolher livremente servir aos outros é um sinal de amor e o triunfo da liberdade sobre o egoísmo tacanho. Pense na mãe que cuida de seu filho com tanto amor dia e noite. Ela é uma escrava degradada por seu serviço? Ou não será ela, ao abrir mão de seu próprio conforto, um modelo de amor sublime, cuja alegria deriva do próprio fato de seu trabalho ser tão difícil? Como a mãe altruísta que cuida do seu filho, a pessoa que ama se alegra em servir ao seu amado. Espero receber notícias suas em breve e saber como cada um de vocês, obedecendo ao seu chamado particular, vem trilhando o doce caminho do serviço amoroso. Lily.